afasta, que o animal tá bravo. Chegamos no quilômetro 25 do Tauá! O búfalo do Marajó! Afasta! Afasta que o animal tá bravo! Bora, Cuxi! Agora! Everybody's going to the party, Búfalo do Marajó. E Búfalo! Bora com Chiva! Começaram hoje e daqui a pouquinho é lá em Santa Isabel, o Grandanil Daniel por ali, o Darley, Hugo do Morro, a galera já presente ali, galera! É o Turuan da família Pop Dance! Larissa, Gabriele, Jefferson, Henrique, um salve pros irmãos e Josué! Está motorizado ali, ó. E aí, Fabrício Pinheiro. Um abraço com muito carinho ao meu grande parceiro carioca, a Dayamada, já representando ele, e a Jennifer ali também, o Roberto Carlos, a Dorana por ali, presente lá, presente lá. O búfalo do Marajó. O búfalo. O búfalo do Marajó. É assim, ó. Coração tá gelado. E aí? A maldade na mente. Pra quê? Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser, sou amante das copites. Quero que se exploda. Ó, custa trazer. Puxa em crise, eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. DJ Rodrigo Live! Hoje que o pai tá fácil namorando a Budweiser. Lá do Bancana! Bacana Flex do Distrito! Tia Maridê, obrigado, Rodrigo Live, pela sua presença. Um abraço do DJ Darlan. Renan, ficha, ficha, garoto! Tem a gata fácil, que o pai tá fácil. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro. E aí? Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo na gripe. Charuto, Léo, André! Tô namorando a Maxinho de um da ficha do Tauá. É a galera que tá curtindo. DJ Darlan. Cadê o meu secretário Gleison? Alô, Gleison. Olha o Kleber da família Vinizal juntinho com toda a rapaziada aí. Meu parceiro Fred, lá de Marituba. O grande Fred. Aproveita hoje que o Denis tá fácil. TH tá fácil. Que o pai tá fácil. Bora curtir assim, ó. Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar. Tipo, como é que eu vou falar da catuaba? Só pra quem gosta, mano! Olha o churrão, Sauri, Dieguinho, ali, ó! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Os desguiados 360, Hugo Nunes Scott, e o Jean 360 por ali, ó! Tal, Catatal, Anderson, Jefferson Lima, Alex, Carlito da Segunda, Luzizão. Pra casa tá bagunçada, se tá travada. Olha o japonês, o Alex da Bebê Alimentos por ali também. A noite é uma crise. Alô, Anderson da Belém, é a primeira de muitas. Ele vem o búfalo do Arigre. Vai embasando. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum. Meu grande parceiro Barãozinho, olha a Amanda Pitbull do lado, Kenny da Greenwich representando aqui, aqui, aqui. Já é o aquecimento, né, Barão, pra daqui a pouco, parceiro. Um abraço do DJ Darlan. Falando. Meu grande parceiro Relíquia, um abraço do DJ Darlan, Luciano, Gilmar, Léo, Joelito, Sidney, Josimar, Josimar, Júnior, do Mônio do Humildade, ali representando, É plato envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Como é que é? Como é que é? Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem com o bumbum. Alô, DJ Bruninho de Salinas! Luan Henrique da equipe dos perversos do Tapanão, obrigado Luan! Um abraço do DJ Darlan! Já treme o bumbum tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam Brasil! Pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela... Marcos Cardoso, Tayane! Olha o Suíça ali também, garoto! Meu grande parceiro desde Câmara, assessoria do nosso deputado estadual, Miro Samoba, receba aquele abraço carinhoso. Olha o Luan Robacena, o Paulinho Burali, toda Robacena, junto e misturar! Meu sargento Genildo! Só por trás. Depois que eu conheci o Mandela. Pode trazer, que a gente pega aqui, parceiro. Depois que eu vi como ela dança. Pode trazer. Depois que eu vi como ela zoa. Tiago demorou. Como ela se assa. Tá com a gente, tá na área. Alisson, Aldrin da Pena, Paulinho Robacena, Alisson do Isabel. E a galera da Invasão em Peso, junto com o Barcelona. Passa nada, tripala, humildade. Adriel, Pablo, Leozinho, Mateuzinho. Sei que elas vão querer namorar pra quê? Se amar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer namorar pra quê? Mil lasca de paulada! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Quem sabe canta? Partiu uma onde é o Mandela. Fui, partiu uma onde é o Mandela. Fui, partiu uma onde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu uma onde é o Mandela. Fui, partiu uma onde é o Mandela. Fui, partiu uma onde é o Mandela. Fui, partiu uma onde. Só quem é sincero, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver quem é sincero. Joga a mãozinha pra cima, quem não trai, dá um grito bem forte aí que eu quero ouvir. Joga! Joga a mãozinha pra cima, quem é sincero, e bate na palma, na palma, na palma, na palma, na palma. Fazer o quê? Vinha aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais cedo, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cá. Bora, Ramon, ficha, ficha, Renan, Cezinho, o Ender. Falei! Olha o meu parceiro DJ Juninho Show, o Lucas Sem Vergonha, por ali presente também, garoto! Curtindo! Batala som. Que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problema. Bora, Fred! É carioca! Jennifer! Você sabe que eu... Alô, Ellen Souza! Alô, Sandrinho! Olha, Naibes! Obrigado pelo carinho, viu, Nai? Sou problema. Davis, não sabe quem é, hein, Davis? Sabe quem tá aí? A dona Ellen! Tá lá! Diego de Santa Isabel, Benedito, DJ Rivaldo, Pressão também, um abraço pra você com muito carinho, valeu! Você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama. Para, Gleison, pra tocar! O Ice vem com tudo aqui pra cama. O verão inteiro nas arenas, galera! Jeguinho e os maluquinhos americanos. O gordinho dos mercenários, Kleber do Minizal. E o Sargento Genilson e a Leite do Curuí Arião. Por isso que me ama, amor. Bora fazer o seguinte, ó! Na verdade, aquele momento gostoso que a gente chega junto pra vivenciar e fazer você lembrar de bons momentos que marcaram, viu? Portanto, é o momento que a gente grava a nossa parte das marcantes que marcam na memória de muitas pessoas. E pra começar aqui no quilômetro 20 do Tauá, o DJ Darlan! DJ Darlan! Vai começar com essa! Meu grande parceiro Lucas, o Lucas da farmácia! Ele já tá presente! É agora! Agora! Fabrício, lá de Souri, e o Kelvinho da família Come Calado do Tapanão, obrigado, Kelvinho! Alô, meu garçom Punhoca! Já tá? Com a sua camisa oficial da família Minizal! E pegou uma ponta boa, não pegou? Para não, Amanda Pitbull! Eu choro por ti. Eu choro por ti. caríssima dona Jéssica por ali. Obrigado, Leandrinho. Um abraço com muito carinho do DJ da Lã pra você. Rafael Cardoso, Eric Ribeiro. Sempre conectado nas lives do DJ da Lã. Obrigado, Leandrinho. Alô, Jefferson Lucas. Jaques e Santo Isabel. Daqui a pouquinho, presença confirmada. Você faz o quê? Romarinho Sidney desguiado! Verdadeiramente as que tocaram, vamos! Isso é as bala! Meu parceiro Bambam, o Johnny do Palio, fala Darley! Hugo do Mor! Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Marcelo Augusto e o Marcelinho da Socorro! Charuto, Léo, André, Maxi e o John da Ficha Ficha do Tauá. Obrigado com muito carinho a você, Louro Pressão. Venha curtir com a gente hoje, nosso búfalo. Obrigado pelas belas palavras, viu, Lourinho? É nóis, fechado, garoto! Mas agora você se foi e não puxou em nosso ar. Bora, Cláudio, da motorizada! Cristian Pinheiro, Ellen Souza Lima! Maxi dos tripulantes! É agora ou não é mais? Agora! O meu coração que você deixou de lado. Toca 30 de junho, Clean. Mas a canção que é a boa que eu vou lembrar. Bora lembrar! Marajó. Especial pro Thalisson, o meu grande parceiro, o grandalhão Daniel, o Ramon, o Aldri da Pena, o Paulinho rouba a cena, Santa Isabel. Quem gosta lembra. Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só. Brilhos feios. Bora, Jennifer. Ela dá valor. Daqui a pouquinho no quintal de casa juntos. Kelvinho, come cala de novo. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Kini da Grinch. E o meu bonde da humildade. Com muito respeito a vocês. Valeu! Te procurar e depois fala aí, fala aí. Dizer que é bom te amar e luto por esse amor, nunca mais te deixar ali. Deixa triste porque não vem. Marcelo Augusto e o Marcelinho da Socorro, Reginaldo 360, Renan Ficha Ficha do 21. Só as pedradas, viu, você? Você sair pra curtir. David Kahn. Mande um abraço pro nosso grande vereador atuante, Jadani Rideua. Neto Vicente, garoto. Sair pra curtir com uma galera. Tô falando isso porque eu fiquei feliz hoje. Pelo que ele fez pelos estudantes. Meu, iniciativa muito boa. É isso que tá faltando, viu? Vai! Anderson, Felipinho, Bruno do Ponte da Humildade, Júnior Sera. Júnior Sera Cruz, é isso? E a família Mega Rei no Animal. E disseram, Darlan, daqui é só quando tocar a última. O amor escolheu o que, Gleis? Meu coração. O Barão dá valor, ele gosta de lembrar. Não pensei. Alô, Pipão, garoto! Algo tão forte assim. E aí, Bambam? Tá de mim. O amor me levou onde nunca pensei. É o Johnny, é? Se chegar. É, é o Johnny, meu irmão, tá ali do lado, grande Johnny. Por caminhos esse. Alô, Lourinho, alô, Vitinho! Já avistei os meus camaradas ali do lado, essa galera de Americana. Meu primeiro amor. E você? Você me mostrou. Mostrou o quê? Que a felicidade está quando... Macia, de Americano, um beijo pra você, Macia. Vivem uma grande paixão, eu te amo. Desse Bambam, cabeça, relíquia, Adriano Rocha e a galera da moto do Tauá. Olha o DJ Léo Torres, cara. Não aguento mais viver assim. A rei do cara, é, né? A noite cai, não te encontrei. Léo Torres, depois eu vou te contar uma, viu? Meu amor, não dá pra te esquecer. Diguinho, metralhando tudo, o Alex da revista. Parabéns você, Jennifer. Parabéns, Carioca. É um aninho, né? Juntos. Eita, coisa boa. Você é padrinho de casamento. Tô até vendo. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu corpo. Te disse que és minha paixão. Ganhei só uma ilusão e um tremendo vacilão. Fique só presente quando eu te preciso. Olha meu grande parceiro Relíquia, já tá bom do Juntinho com o DJ da Lã, na verdade. Ele tá em todas, garotas. Um abraço pra você, Relíquia. E ele já disse, daqui a pouquinho eu tô lá do Churumis. Tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Joga com o Chivá. Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atrás. É uma atrás da outra, outra, outra. Vista Alegre Esporte Clube, em Terra Alta, segunda-feira, Areião Douteiro. É água, Davidson. Olha o nego, bicho, lá do Santa Rosa, cara. Tava com saudade desse cara, faz tempo que eu não vejo ele no mundo. É nego, um abraço pra você. O Búfalo do Marajó. Irmãos! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Churrão Saldi, tá judio. Alô, Churrão! A gente faz amor gostoso. Obrigado, irmão! Kenny da Grange! Olha o Chara da Lanha, primeira dama! Seu juízo, já são quatro. Os moleques das teses, Gilmar, Jefferson, Fernando, Júnior. É o síndico, será que tem como uma moça gritar? Hoje também invadindo tudo lá no Jurunense, né, garoto? Tá bom, mas as Bacia de americano, Reverson, madame! Alô, Reverson, Reverson. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de joga! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso. Joga você pra cima! Sim. Joga! Joga! Joga! Joga! Quem é sincero, dá um grito aí! Vai! História de amor gostoso e bonito. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência. Meu grande parceiro, diretor de cultura, Ney, do Cocal. Já presente um abraço com carinho do Darlan, viu, Ney? Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. E aí? Cima, sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Alô, Kelvinho! Toda a galera por ali representando tudo. Um abraço pra toda essa galera também ali. Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. DJ Juninho Show! Renan Ficha Ficha! Diego de Santo Isabel, Thiago demorou! Vai, DJ Rivaldo, pressão, garoto! Tá em cima da mesa. Olha os garotos do Águia! Na calça, as roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Um, dois, três, que gosta? Ele, Alex da Belém Alimentos, o Ederson veio prestigiar o show do animal! E aí, Alex? Certo? Ei, Darley! Imagina! Tudo bom! Eu sei, mas olha só! E a minha família Pop Dash Vigia representando por ali, né, parceiro? É nóis, sempre fechados! Vou te encontrar! Eu falo com toda certeza. Começou aqui. O Búfalo do Marajó. Com ele. DJ Darlan. O que me fez chorar. Everton. E a primeira dama, Nelma, dos Desguiados. Obrigado, Nelma. Everton. Virada, e Renatinho, Luciano, do Bom de Humildade, ali, ó. Eu vou ficar, eu vou recomeçar. Maxi dos Tripulantes, Maxi. E com a equipe Ficha Ficha Vista. É o melhor do mundo. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? nova dimensão na festividade do Peixe Pedra lá no Itapuã. Tudo certo, viu? Vai ser dia 20 de agosto. Festival do Peixe Pedra Itapuã. Fala pra mim quem toca, Dieguinho. Búfalo do Marajó. Maluquinhos, os americanos, um abraço com muito carinho pra vocês. Alô, Fred, da Fred, e tio Kleber. E a XR é turbinada do DJ. Alisson, Fernandinho, Daniel, Ramon, Aldri, da Pena, Paulinho, Robacê. Alô, Luan. Bora começar! Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Que 10 porra nenhuma, pá! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Caralho! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! O animal do 25, show, 5, show, 5, show! Adenilson da Carreta 007, muito obrigado pra você, as primas inseparáveis, Patrícia, Galícia, Cíntia! Mastigado de balinha e muito mal de lança, bandido não dança, bandido balança, vai, bandido não dança, bandido balança, vai, bandido não dança. Então joga! Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, uísque, red, arreia, arreia, uísque, red, arreia, arreia, bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra de cerveja com uísque, red, arreia, arreia, arreia tudo! Ai, DJ, ai, o que é? Isso não é legal. Por quê? Ai, DJ, isso não é legal. Caquia, ia, ia, ia. Vive de câmara. Fala pra mim, ó. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Deixa eu mandar um abraço aí pro tio Kelé de Gurupá. Já quase definida a presença do Búfalo dia 11 de novembro, no aniversário de Gurupá. Acima do normal. Para aí, doida, enlouquecer tudo. Sigue bailando, mami, no. É loucura total, Rafael, Bruno, Branco, Cavalo de Sony, que é o vinho da família, família. Come calado do Tapanã. Domingo é lá em Terra Alta, meu irmão. Luan Henrique, Pedro César, lá do quilômetro 29 do Tauá. Curtindo o show, obrigado, valeu, um abração pra vocês, valeu. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando. Yo no quiero ni saber, voy tocar, tocar. Bora, barão, bora, barão, bora, coxinha, Bruninho Geus. Alô, Roberto Carlos, alô, Dona Ana. Nego do Santa Rosa, ali, Gera, Geraldo, é você, é você. Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. Obrigado, viu? Vou boladão parar até se parar. E aí, Paulinho? Não me culpando, me chamando de sogria. Porque eu comi as duas e prometi namorar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, sentou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Ninguém sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não, não, para. A casa tá bagunçada, se tá travada. 29, 28, né, garoto? Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai engraçando. Léo! E as primas inseparáveis? Gleison, Vando, Equipe G12 e o Júnior, tô ali, ó! Junto com a amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira pega catu... Eita, que eu já tô esperando chegar o dia 28 de julho. Já pode para que o nosso búfalo chegue pela primeira vez lá em Aranaí, garoto. Partindo pra Ilha do Maranjó. O búfalo vai estar por lá fazendo essa festa para enlouquecer toda a galera. Dia 28, viu, gente? Dia 29, estaremos lá em Salvaterra, no Bloco do Botinho. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embora. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Outro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Como é? Fala. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. É na festa do búfalo, ela gosta de doida. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Bom dia! É na festa do búfalo, ela gosta de doida. Alô, Melri! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona e só. DJ Elielson do Tauá, DJ Renatinho, Rafael Cardoso, Eric Ribeiro. Portabela e a galera curtindo o show! A mão da ficha, ficha o Wendy, o Marlon. Daqui a pouquinho é nóis. Eu gosto de pressão, vai. Joga mão, joga, joga, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, uma chifrada, dali, dali, vá! Quem sabe já? Quem diria? Eu te camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quando o Darlan mandar, menina, você desce. Desce ou desce. Você também. Esquece, esquece. Mas quando o Darlan manda, menina, você desce. Desce ou desce. Você tá na batida, o resto tu esquece. Esquece, esquece. O rock tá doido, doido. É rock doido, é rock doido. É rock doido, é rock doido. É rock doido. Quem sabe já? Americano. Um abraço com muito carinho, viu, parceiro? É nóis! Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro Clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor qualidade. Paulinho e a Maria rouba a cena, sempre no chão. Atrevido como ele é, faz o som como você quer. Yeah. A inovação do som é o búfalo do som. Ele sem dúvida vão detonar, e a galera vai agitar, e todos sabem que ele é muito bom. É o Silmara Costa, obrigado, Brindo, pelo carinho. E seja sempre bem-vindo ao nosso Búfalo Veloso. Eduzinho, você e seu tio Barão, Eduzinho. Comigo embarcar nessa emoção. De resto, não dá a galera no salão. A festa começou e não tem hora pra acabar. O negro toca fazendo você dançar. Ouro negro faz virar, faz balançar. O poderoso faz você dançar. E, as... e os nossos mercenários? Já aqui do lado, os maluquinhos americanos também. Alô, Fred de Maridu. Ouro negro faz você dançar assim. Bora fazer balançar todos os lados. Especial pro lugar Jefferson e o cabeção de Santa Isabel. Renan Ficha Ficha. Badalação. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Mudou. Olha o garçom Castanhalves. Eu era infeliz e agora sei o que é. Tiro. Não aceito que tu... Abraço pra você. Daqui a pouquinho a gente tá formado, viu, Vizinho? Logo, logo em Santa Isabel, você é o Lourinho. Vamos todo mundo junto. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Por quê? Pois eu faço o que for. Do Búfalo do Marajó em Nova Dimensão, lá no Festival do Peixe Pedra no Itapuã. É mais uma do Bozó Promô. Obrigado, Búfalo do Marajó. Dari, Búfalo! Ele chegou pra fazer a festa. DJ Darlan. Qualidade é o sucesso que interessa. É o importante. Ponte da humildade, pode crer! Ele faz o povo dançar. Diego de São Isabel, ele, Thiago de Moro fazer... e o DJ Rivaldo Pressão. Olha o Piranha, meu parceiro Piranha. Piranha, Piranha, prepara a galinha caipira, que daqui eu já vou embora contigo pra São Paulo. Eric Ribeiro, tá todo dia ligado. Obrigado, Eric. Lá na transmissão, né, Eric? Vindo. Bora, Curitiba! Mais um ano, né, Romarinho? Branco Lima, Lima e o Itamaraty é o responsável por fazer a festa. Eu sonhei que estou no máximo da G2. Uma loja pulso na rua de Costa Cor. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra Costa, Costa Cor, dança agora. Na dança do Costa Cor, não fica Costa Cor. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Na minha quadrilha, só tem gente que brilha. Brasil. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora, moçada. Bora, Cláudio, da motorizada. Só na sanfonada, só na zabumbada. Você e a sua primeiríssima dama aqui com a gente, obrigado, viu? Simbora, moçada. Abre esse pinheiro, Ellen Souza, ali com a gente também. Só na sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no Dia 28, Aranaí. 29, em Salvaterra. Ontem foi dia de São Pedro, né? Quem foi que fez a fogueirinha? Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Olha o ministro do DJ, Carlos Sonic, já chegou por ali. E Paulinho! Paulinho Santana. Meu amor já me dizia: dia raiou, acho na areia. Minha sereia, São João é o amor. Dia raiou, acho na areia. Minha sereia, São João é o amor. Vou fazer o seguinte: só você que tem um amigo que já levou um chifre, aponta pra ele e fala assim pra ele: ó, ei, bom, ei, bom. Isso, se afasta pra lá, boi, vai nojento. Vai pra lá, boi, ei, boi, ei, boi, ei, boi do mamangá. Abraça ele, agora. Chaculateira, não toma café nem chá. Quem não tem chaculateira, não toma café nem chá. Quem nunca levou um chifre aí, dá um grito que eu quero avivar. Ah, tá bom. Ei, boi, ei, boi, ei, boi do Ceará. Mulher, segura o menino que eu agora vou dançar. Mulher, segura o menino que eu agora vou dançar. Dançar esse boi não pode sair daqui. Quem não dançar esse boi não pode sair daqui. Não pode sair daqui. Época junina. Não pode sair daqui. Época gostosa. Boi, e boi, e boi do Mapapá. E boi, e boi, e boi do Mapapá. O Búfalo do Maracanã. Vem pra festa do Búfalo. Olha essa aqui, ó. Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa, me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. Para, Bruninho, os feios. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Luciano, Renatinho, Jumar, Joel, Dudu Ponte, Humildade, Marcos Cardoso, Daiane, amigo suíço. Ninguém é de ferro, chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda. Filipinho, Adilson, Bruno, Ponte do Humildade, Júnior Vera Cruz e o Wagner da família Mega Rei. Obrigado, viu, Wagner? Certa, se eu ligar da merda, se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. O nome dela é Amanda Pitbull. E pra falar desse assunto que machuca, eu vou chamar ela. noite. Não, não vou deixar você sozinho nessa não, viu, meu amigo? É que a saudade... Bora, Lourinho. De galera. Galera, seu americano. Ter o gosto da boca dele. Tá fazendo eu fazer uma besteira. Tem um litro, um copo vazio e o celular dando bobeira. Ninguém é de pé. Os mascarados. Não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço. E os maluquinhos também juntos, né? Uma coisa certa. É americano. Cada merda. E aí? Ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Bora, Aldri da Pena, Thalisson. Quero Daniel Duniel. Tem que curtir mais uma coisa certa. Chicoia do Grau, Graves. Caninana, Wendel, Ficha. Minha seguidores do Barão Prime, equipe Gato Louco. Ô Marília. Safadão. Se eu ligar pra ela. Estraga a sua vida ou a vida dela. Vozinho. Você bebeu, Kleber? Bebeu. Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco. Então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo. E as primas inseparáveis? Patrícia Cincha. Só pra Felícia, junto com o primo Caio. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Santo Isabel! Búfalo em carroça! Domingo é em Terra Alta! Pode ser. Segunda-feira, Areião do Pero Carioca! Fala que com a minha mão, fala que com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala que com a minha mão, fala que. Cláudio Óculos, né, Rafael? Hoje eu tô. Motorizada, um abraço com o Miscarinho. Quero discussão. Você garota pipi, joga a mão em cima, fortalece e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Eu bebi. Agora, bora atualizar a agenda, né, Josias? Já 28, Souri! Badalauê, provavelmente, né? É no Badalauê, né? Dia 29, Aranaí, viu, galera? Só pra corrigir. Dia 30, Salva Terra, Bloco Botinho, Búfalo Chicabana, várias atrações. Dia 31, a gente sai do Marajó, atravessa e vai pra Praia de Beja em Abaitetuba. Se estressar, não vou me esquecer. Márcia Moraes, do Tauá. Alô, Rodrigo! Minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. E essa aqui, ó! Anderson, Adailton, Felipe, Jonilson, Davis May, David, Jean, Breno, Gato, Juan e a primeira dama dos desviados. É uma dança que é bom demais. Dani Santos. A envolvência da batida do papai. Dani Santos. Escreve tudo quando o sonho do batidão toca a corneta. Sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Os perversos do Tapaneira. Toca a coneira, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Obrigado, Carioca. Obrigado, Jennifer. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Subiu. É com o Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.